Capítulo 2. Reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Gaza e Ascalon serão abandonadas. Asdod e Ecrom demolidas. Que aflição espera vocês, filisteus, que vivem no litoral e na terra de Canaã, pois este julgamento também é contra vocês. O Senhor os destruirá, até que não reste ninguém em seu meio. O litoral filisteu se transformará em pasto, lugar de acampamento de pastores e de currais para os rebanhos. O remanescente da tribo de Judá ali se alimentará e, à noite, descansará nas casas abandonadas de Ascalon. Pois o Senhor seu Deus visitará seu povo e, em sua bondade, os restaurará. Ouvi a zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas, que riem de meu povo e invadem suas fronteiras. Agora, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe e Amon serão destruídas, como Sodoma e Gomorra. Sua terra será um lugar de urtigas, de poços de sal e desolação sem fim. O remanescente de meu povo os saqueará e tomará sua terra. Eles receberão o castigo merecido por seu orgulho, pois zombaram do povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor os encherá de terror quando destruir todos os deuses da terra. Então nações de todo o mundo adorarão o Senhor, cada uma em sua terra. Vocês, etíopes, também serão mortos por minha espada, diz o Senhor. E com sua mão, ele ferirá as terras do norte e destruirá a terra da Assíria. Fará de Nínive uma terra vazia e desolada, seca como um deserto. A cidade orgulhosa se tornará pasto para rebanhos e gado, e toda espécie de animal selvagem ali descansará. A coruja do deserto e o mocho se alojarão no alto de suas colunas arruinadas, e pelas janelas se ouvirá o som das aves. O entulho fechará as entradas, e os painéis de cedro ficarão expostos. Essa é a cidade barulhenta, que antes vivia em segurança. Dizia com orgulho, sou a mais poderosa das cidades. Não há outra igual a mim. Agora, porém, vejam como ficou em ruínas. Morada de animais selvagens. Todos que passarem por ela rirão de desprezo e sacudirão o punho em provocação.